Dica de manutenção pra você, fique ligado! Os freios. Os freios são uma ferramenta importantíssima para o bom funcionamento de um caminhão, pois são eles que podem, como o próprio nome já diz, frear o automóvel sempre que for preciso. E por ser uma ferramenta importantíssima, ela não deve ser usada em excesso. Com certeza você que anda pelas estradas já deve ter visto um caminhoneiro realizando manobras arriscadas em alta velocidade. Bem, e se eu disser que ele está fazendo o correto? A utilização constante dos freios diminui a vida útil das pastilhas e aumenta os gastos com manutenção, podendo deixar o motorista de molho por uns dias enquanto seu caminhão não sai da oficina. Isso gera mais gastos e atraso na entrega das mercadorias. Por isso, tenha sempre em mente, menos é mais. Quanto menos você utilizar os freios, mais rápido você irá concluir o seu trajeto. Sai do meio, p***! Brasil Barbeiro. Agora é hora da gente dar aquela freada. Já já tem modão aqui no Brasil Barbeiro. Continue em QAP que a gente volta daqui a pouco. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Vem ser feliz com a gente. RCP AM 1520. A rádio da região. A que chega bem mais longe. E é cada vez mais próxima dos seus ouvintes. Mais música, mais alegria. 24 horas no ar. A cerealista Sogrão vem chamar a atenção dos senhores que além de todo tipo de semente, adubo, ração, proteinado, sal mineral, sal branco, arame farpado liso da marca Taura, produtos alimentícios, arroz, feijão e a farinha sertaneja, temos agora palanque, estaca, esticador e o poste de 4 metros. Amém. Vem nos fazer uma visita e conferir os preços. É só administrar o telefone 62-3451-3000 ou 99-33-4566. Fica no setor industrial. A sua saúde é fundamental. Na hora de cuidar, a Drogaria Santa Rita de Cássia está pronta para oferecê-lo os medicamentos para resolver o problema de saúde. A Drogaria Santa Rita tem a farmácia popular. Na Drogaria Santa Rita você encontra uma equipe extremamente qualificada e amiga. Entregas pelos fones 3451-1008 98800-5594. Estamos localizados no setor Cruzeiro, acima do Hospital Municipal. Drogaria Santa Rita de Cássia. A sua saúde merece mais. E tem ofertas exclusivas para clientes do Clube Mais Vó. É só ativar e pagar mais barato. Bombom Nestlé Especialidades 251 gramas, Ative Pague R$ 9,99. Café Melita Vaco 250 gramas, Ative Pague R$ 12,99. E Biscoito Fortaleza Cream Cracker 350 gramas, Ative Pague só R$ 5,99. Não perca! Ofertas válidas até o dia 16 de outubro ou enquanto durarem os estoques neste período. Mais Vó Supermercado, preço baixo sempre. Boa de ouvir, a boa de curtir. RCBAM, a rádio do povo. Ninguém cala, todo mundo. O mundo todo ouve. Sempre com você. Boca Doce Móveis. Tem facilidade, venha comprovar. Tem os mais lindos móveis para e 25. O pior programa do rádio está de volta. Sérgio Rins e Fernando Chicrete estão apresentando Brasil Barbeiro. Brasil Barbeiro de volta e agora, Chicrete, é hora de modão. Oh, rapaz, coisa boa! Posso escolher a que vai tocar hoje? À vontade! Eu quero ouvir aquela que você gravou, aquela que fez muito sucesso lá atrás, lembra? A da carreta? A da carreta! Falou, tá falado! Baixa a agulha que vem moda boa aqui no Brasil Barbeiro! Me tirou de você, de você. Rapaz, tá pra nascer cantor. Tá pra nascer cantor igual Marciano. Sensacional, cara. João Mineiro e Marciano no mesmo lugar. Antes eu toquei Banda Líbanos Além do Horizonte. E abrindo a sequência eu toquei Márcia Ferreira, Luarra. Agora, meus amigos, chegou a hora da gente fazer aquela pausa básica para os nossos anunciantes. É a hora da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos. Mas daqui a pouco a gente volta com mais música e eu vou falar também do dia do professor, né? Eu que fui professor e vou contar minhas experiências aqui para vocês já já, depois do intervalo. Sai daí não, viu? Não me deixe sozinho, Brasil, já que eu volto. As novidades da moda masculina estão na loja 07 Exclusividades. 07 Exclusividades. A camisa do seu time do coração e o look certo para cada ocasião você encontra aqui. Camisas nacionais e importadas, calças, bermudas, calçados e acessórios. Produtos das melhores marcas com preços acessíveis. Dividimos suas compras em até 3 vezes sem juros e entregamos para qualquer lugar do Brasil. Telefone para contato 89-99908-9494. Siga nosso Instagram e fique por dentro dos lançamentos. @07_exclusividades. 07 Exclusividades, um novo conceito em moda masculina. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Essa é a sua. Aqui a diferença é você. RCB AM 1520, a rádio que toca o que você gosta. A rádio de todas as cidades. RCB AM. Atenção, clientes amigos, chegou mais novidades na Casa de Temperos do Gordinho. Plásticos, panelas antiaderentes, vasilhas em vidros, travessas, copos e muito mais. Atenção, chegou também copos para liquidificadores. Realizamos consertos. Continuamos com promoções no alho a granel e café moído na hora, R$20 o quilo. Temos agora a maquininha para facilitar suas compras. Visite a Casa de Temperos do Gordinho e confira as novidades. Estamos localizados abaixo do Banco do Brasil, próximo ao lojão Paulista. Agência de Serviços. Serviços de poda de árvore, roçada com roçadeira. Batemos veneno, elétrica, hidráulica, demolição de construção e carregamos para jogar fora. Carregamos todo tipo de objetos para jogar fora ou não. Serviços de serralheria, eletrônica, publicidades, conserto de máquina de lavar roupa, tanquinho, forno, micro-ondas, conserto de eletrodomésticos, mototáxi e muito mais. Agência de Serviços. Fornecemos nota fiscal. Fale com Regis Oliveira e equipe. Zap 62 99668-1902 ou 3451-1592. Agência de Serviços. Nós podemos ajudar você. Campos Belos, Goiás. Alô, papai, mamãe, titia e madrinha. A loja Sil Modas vem informar a todos nossos amigos e clientes que a loja está recheada de novidades em roupas infantis, brinquedos, calçados, com preços a partir de R$30. É isso mesmo, com preços a partir de R$30. Venha conferir, estamos centralizados na Rua do Comércio, em frente à Casa Costa. O Dia das Crianças está chegando e a Sil Modas não poderia deixar de te convidar para conferir as novidades da loja. Corra, venha garantir o presente de quem faz o seu dia mais colorido e feliz. Está sem tempo? Nós levamos até você. A loja Sil Modas, Disque Entregas, 62999-2643-72. Também quero viajar nesse balão. Sempre em busca do melhor. Essa é a sua rádio. RCB AM 1520, a rádio do povo ao seu lado, junto com você, feita por você. Fale agora com a maior autoridade do mundo espiritual, Mestre Manuel de Ogum, um dos maiores espiritualistas da atualidade, especialista na área espiritual. Faça sua consulta pelos telefones ou pelo WhatsApp 779-8858-7793 ou 629-9845-4651. Ouça de segunda a sábado, das 7h30 às 8h. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, Mestre Manuel de Ogum. 5h47. O pior programa do rádio está de volta. Estamos de volta aqui na minha, na sua, na nossa bodega do Maguila, por mais de 60 rádios em 23 estados do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. E como eu prometi, dia 15 agora é o dia do professor. E embora eu seja uma pessoa relativamente jovem, né, eu tenho 22 anos, eu já tive a experiência de dar aulas, né? E eu já falei disso aqui lá nos primeiros programas da Bodega do Maguila, ainda lá no longínquo ano de 2019, mas eu repito agora porque é verdade. As palavras têm poder e muitas vezes a gente acaba pagando pela boca. Porque quando eu era estudante, quando me perguntavam o que era que eu queria ser quando eu crescesse, eu sempre dizia, Deus me livre de eu ser professor. Não, se tem uma coisa que eu não quero pra minha vida é ser professor, não quero ser sofressor, abomino ser professor e tudo, eu falando naquela época, né? Pra você ver como a língua, como a gente paga pela língua, né, bicho? Impressionante. Eu não tive muito o que fazer, né? Acabei fazendo uma licenciatura em computação aqui na cidade vizinha, aqui eu moro, e aí eu consegui um emprego de professor de informática para as turmas de sexto ou oitavo ano, num colégio particular aqui da minha cidade. E eu devo dizer que foi uma experiência, não digo boa nem ruim, foi pitoresca, né? Porque eu nunca tinha passado por algo antes. Eu dava aula para 3 turmas, né? Cada turma a gente tinha que tratar de um jeito, porque meio que cada um tem seu ritmo e tudo, né? Não dá pra gente aplicar a mesma coisa que a gente aplicava no ano anterior aos novos alunos que vão chegando. Mas aí a gente tentava tirar de letra. Quando terminava a explicação, eu ficava enchendo linguiça, conversando, né? Pra ocupar o espaço da aula. Mas a parte que eu mais achava bacana de ser professor é a questão de elaborar provas. Né? Vocês que ouvem a Bodega do Maguila, vocês sabem que tem aqui o Quem Quer Ser Um Endividado, né? Que é um jogo de perguntas, é um questionário. E esse jogo, eu devo confessar que eu me inspirei muito nas minhas aplicações de provas, porque eu omiti algumas pegadinhas, meus alunos que provavelmente não estão me ouvindo, mas eles sabem, né, que eu botava algumas pegadinhas aí no meio das questões, né, para confundir. Muitas vezes o pessoal acabava caindo, mas era mais uma forma de testar mesmo, né, se o que eu apliquei na sala foi absorvido pelos alunos. Infelizmente, nem tudo foi absorvido, mas eu considero que deixei um saldo positivo, né? Eu acabei saindo por outras questões, nem tive como me despedir, mas a você, meu aluno, que está me ouvindo provavelmente, né, ou não está me ouvindo, eu quero dizer duas coisas. Primeira, eu sinto saudade de vocês, e a segunda, não comemorem, porque vai que um dia eu esteja de volta aí, beleza? Enfim, mas eu quero saber de você, quais são suas memórias da época da escola, os professores, o que é que você lembra dos professores? Eram professores bons? Eram professores ruins, pegavam no pé, que aplicavam a palmatória no caso dos mais antigos? Enfim, eu quero saber, manda mensagem pra gente, contando a sua história, e a gente exibe aqui no nosso programa. Se não der pra exibir hoje, a gente exibe no programa que vem. Nosso número é 89-999-92-7022. 89-999-92-7022. Agora vamos com uma sequência bacana, né? Eu deixo aqui a Jovem Guarda sempre por último, no último bloco, porque o que é bom tem que ficar por último mesmo, né? Aquela história, o melhor vinho fica sempre pro final. Na verdade, nós vamos tocar aqui os Super Quentes. Você já ouviu falar dos Super Quentes? Os Super Quentes basicamente era um projeto, nos anos 60, 70, que juntava, olha o naipe da escalação, Renato e seus Blue Caps, The Fevers, Trio Esperança e Golden Boys. Eles gravaram vários discos, né, de 1970 a 75, e nós separamos uma música deste super conjunto, Não Tenho Dinheiro, sucesso, se não me engano, de 1970 e alguns quebrados, que eu não lembro a data certa, mas é na voz dos Super Quentes e nós vamos tocar aqui pra vocês. E fechando, eu trago o Pinduca, o Rico e o Pobre, duas carimbadas direto da vitrolinha da sua bodega do Maguila. Daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca, sai daí não, viu? Mulher engana os dez, e a mulher engana os dez. Aí você ouviu Pinduca, o Rico e o Pobre, e antes eu toquei os Super Quentes, Não Tenho Dinheiro. É, meu amigo, se tem duas coisas que eu não tenho são dinheiro e tempo, porque acabou a nossa bodega do Maguila, infelizmente. Tudo que é bom dura pouco, não é verdade? Mas semana que vem estaremos aqui neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal, com mais uma Bodega do Maguila especialmente pra você, beleza? Então eu conto com sua audiência e sua sintonia. Antes da gente ir embora, eu vou deixar aqui minhas redes sociais pra você acompanhar a gente. Twitter, arroba Ian José Silva. No Instagram é só procurar Ian José Silva FNT, Ian com I e com N de navio. E tem também o Instagram do nosso programa Bodega do Maguila, Bodega com U. Você segue lá, fica por dentro das novidades aqui do pior programa do rádio, beleza? E é isso, tem também o nosso podcast Açougue do Maguila, os quadros que você perdeu por um acaso, não conseguiu ouvir a tempo aqui no rádio ou na TV, você acompanha lá no Spotify, só procurar por Açougue do Maguila e aí você pode ouvir nossas esquetes, nossas imitações a qualquer hora e em qualquer lugar, beleza? Pra encerrar eu vou tocar ele, não pode faltar, Marcondes Falcão Maia. Grande Falcão, e ele canta pra gente I Love You Tonight, uma balada romântica, pra fechar com chave de ouro a nossa Bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser, e o dono desta rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou-me embora! Valeu, galera! Cuidem-se! O pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila. RCB AM. Atenção, clientes amigos, chegou mais novidades na Casa de Temperos do Gordinho. Plásticos, panelas antiaderentes, vasilhas em vidros, travessas, copos e muito mais. Atenção, chegou também copos para liquidificadores. Realizamos consertos. Continuamos com promoções no alho a granel e café moído na hora, R$20 o quilo. Temos agora a maquininha para facilitar suas compras. Visite a Casa de Temperos do Gordinho e confira as novidades. Estamos localizados abaixo do Banco do Brasil, próximo ao lojão Paulista. Show de ofertas, mais voz supermercado. Aproveite, economize, não perca. Arroz Tio Jorge de tipo 1, 5 quilos, R$20,99. Ative Pague, R$20,89. Farinha de trigo Tio Jorge de prêmio 1 quilo, só R$4,29. Ative Pague, R$4,19. E não para por aí. Tem flocão de milho Estrela d'Alva, 500 gramas, sabe por quanto? Apenas R$1,99. Ative Pague, R$1,89. E macarrão instantâneo Nissimi hoje, 88 gramas, R$1,89. Ative Pague, R$1,79. Ofertas válidas até o dia 16 de outubro, ou enquanto durarem os estoques neste período. Mais Voz Supermercado, preço baixo sempre. Atenção! Você que deseja adquirir uma moto zero quilômetro pelo plano de consórcio Honda, financiamento ou valor à vista, chame o melhor vendedor Honda de Campos Belos e região. Adão Gonçalves, 62 99991 4878, classificado entre os melhores vendedores Honda do Brasil. Adão Gonçalves, 62 99991 4878. Loja Moto Formosa de Campos Belos, Goiás. Dia, toda hora, a todo momento, a RCB AM 1520 tem um amigo no ar. Aqui o ouvinte faz a programação. Esta é a ZYH 806, 1520 kHz, Rádio Campos Belos, a sua RCB AM, transmitindo de Campos Belos com 1000 watts de potência para todo o Nordeste Goiano. Telefone 62-3451-2489. WhatsApp 62-99999-6823. Acesse nosso site rcbam.com e ouça nossa programação em qualquer lugar do mundo. RCB AM, hoje e sempre, a rádio do povo. Atenção, rede! Segundos. Top 10 Brasil. E aí, galerinha, tudo bacana com vocês? vocês, Hello Brasil! Estamos no ar com o nosso Top 10. A partir de agora, seu finalzão de semana mais top e você sempre mais antenado com tudo que tá rolando aí no Brasilzão e o mundo aqui, ó, de bandeja pra você, tá bom? Prazer, Paulinho Esteves na voz, vamos juntos aqui na melhor. Agora você sabe, as mais tocadas e as mais reproduzidas em alto e bom som. Pra você, hein? Você merece. Bom final de semana, cola com a gente. Chega na primeira ação de hoje. Vamos curtir? Abre que é sucesso. Música 10. Ocupando a 10ª posição com Rio Negro e Solimões, Henrique e Juliano, Saudade Atemporal. Top 10.